Papatango Kilo de Lima, faça coordenação na frequência 12345. Ciente, controle, está fazendo a coordenação. Forma de leste, do Charles Semi Torre, 1-1-8-9-5. 1895, até daqui a pouquinho. Tá. Bom dia, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, prossiga. Tá, 4 milhas da rotatória na sua escuta, completamente visual com a 7. Juliette Vitor Charlie, sente ainda novo estado, continue a aproximação, é posto nacional da 7. Reposta na final da 7, Juliette Vitor Charlie. Localizador da 3204. Gente, complete final, chame torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Obrigado, final 2-8-9-5-3-2-4. Tram 3216, desço para 2000 pés, a gente permanece 3ADLS, que foi pista 1-0, reporte estabilizado. 3000, 3ADLS, reporte estabilizado, tram 3216. Oi, Salvador, tram 3804, agora 2000. 3804, continue a aproximação. Check trem, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 139. Sim, livre pouso, tá? 3804. Final de 97, vai reduzir aqui para estar o pouso simultâneo, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, negativo, passa 360 pela esquerda, reporte na final da 97. 360 esquerda, repassará a final da 7 leste da Charlie. Rumba 05, Skulky Dance, fly head in Mari position to intercept arrival and descent at level 050. Mari position, descent level 050. Triplo Papa Romeu Lima para seguir. Enche, mantenha 500 pés, escuta permanente do controle e aposte no final para pouso. Final de 4 milhas e meia no 7 direto de Vitor Charlie, tá visual com o Boeing na final da 10 aí. Net Vitor Charlie, faça. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, tá aproximando ou reduzindo aqui na medida possível, direto de Vitor Charlie. Dor Interlagos, após Bom Fim, após Destino, triplo Papá Romeu Lima, mantendo 500 pés, escudo do controle. Tram 3216, complete final, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, ligador. Garoto. Azul 4076, bom dia, identifique a chegada da Mari, desse mantenha 50 da presente, vendo projetar. Zonte, após DCT, trive, posto de Caldas, daí a chegada no destino. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código transporte 5050, web 6741. também pronto para o estacionamento, 6741. Fala, Salvador, Monte Oxa, 6254, autorização Rio. 6254, destino RJ, está pronto, cópia? Afirmativo. RJ 360, a rota Persuluna 0, decola da pista 10, com primeira curva à direita. Cumprirá o perfil da saída da El, lenda, depois direto à posição bridge, onde intercepta a Persuluna 0. Esta rota tem as mapas, após DCT Lufto e DCT Barbacena. Frequência do controle 1208, a torre 118.95, seu código transponder 5053, o Xenar 6254. Autorizado o Rio, nível 3.0, era antes do 1.0. O final da sua transmissão foi inteligível. O código confirmando é 5053, o Xenar 6254. Afirmativo, 5053 no transponder e o controle é 120.8, o Xenar 6254, na posição 08. 08, informe pronto para o puxo acionamento 6254. Reportará. Salva Salvador, está 3804, Livana Alfa. 3804, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette vai para o 5, 3804. Papa Tango Vitor Mike Quebec, 1500 pés, Cordova Vera Cruz, posto através de Paris. Gol no 941 da presente, foi na Projetap. Viu 4076, desça para 3.000 pés, ajuste 9092. É 3.000 pés, 9012, azul 4076. Rombo 05, descending to 4000 feet, planet 10012. A 3216 no solo, aos 22, ele vira direito, chama o solo 21, decimal 9. Paulo Salvador, está 3216. 3216. Direita. Pode prosseguir em frente. Táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingressar no pátio, está 3-2 e no meio. Alfa, reportará antes do Juliette para ingressar no pátio, está 3-2 e no meio. Azul 4076, desça para 2.000 pés, livre LS, reforço estabilizado. É 2000 pés, tá ali VLS, libera a velocidade pro 4076? Firmo. Gono 941, desse mantém a nível 070, forma tráfego 9 horas e 9 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 060 para 4.000 pés. Eco 110. Eco 941, 070. Paulo Salvador, bom dia, azul 4463, autorização nível 180, Ilhéus, 20 da mais. 140, Ilhéus. Ilhéus 140, decola no zero com curva à direita, saída da El Leida, depois direto Ilhéus. Frequência do controle 1208, a torre em 11895, seu código transponder, acione 0237, o azul 4463. Estão confirmando o meu ouro 40, Ilhéus negativo 180, decola por 0 curva direita, saída da El, tração Leda, para direto Ilhéus. Ouro 208, controle 1895, é a torre, e 0237, é o transporte 443. Estou confirmando, o senhor pretendia então o nível 180, não é isso? É, 180 do plano, mas aceito 140, sem problema. Ok, então. Estão considerando 140, o 4463. Reporte pronto para o push. Sábado de ouro, vai tomar pronto para o push, 4463. Alfa, está direto, 3296. Livre ingresso para o portão 03. Livre ingresso, portão 03. Desce e mantenha nível 060. 060, está pronto. Sim, a gente foi na prova rotatória e reporte visual com campo. Prova rotatória e reporte visual com campo. Tá passando o Vitor na Quebec, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, como posto, mantendo 500 pés, um helicóptero, Robson 44. Triplo Papá Romeu Lima informa tráfego 12 horas, rumo oposto, mantendo no 1.500 pés. Papa Alfa 32. Tá ciente, o Papá Romeu Lima. Vou no 941, desce para nível 050. 050, 941. Roger, descende to 3000 feet, can 81012. Papatango Vidor Mike Quebec, semi-torre 1895. 1895, Quebec. Salvador, Papatango Vidor Mike Quebec. Papatango Vidor Mike Quebec, mantém 1500 pés, reporte final do 107. Mantém 1500, reporte final 107, dá pra gente a torre de cortar, senhora? Você tá ciente do helicóptero que tá cruzando agora a final do 107 com sentido Paripe? Mantém 700, a GL? Estou ciente do helicóptero, porém não tenho trato da vista, fica mais quebrado. Porque mantém esse rumo, o helicóptero vai passar à sua direita, ok? Quando com o visual com o helicóptero, vai passar à sua direita. Mantém esse rumo até interceptar a final da 17. Mantém o rumo até interceptar a final da 7, após a tutoria de ingresso à final, entendeu? Confirma? Afirmativo. Mantém ainda 1.500 pés. Mantém também 1.500 pés, interceptar a final da 7. Muito mais, Rio 1012, 94 anos, Chapéu estabilizado. Rumo 05, 2037, localize course, to right, heading 140. Cruzado interceptou agora o final 17, informe 3 milhas para a cabeceira. Informa 3 milhas, final 17, fica mais direto. 407 milhas, check trem, 090 graus, 14 anões, tem livre pouso 90, tráfego avistado. Livre pouso 90, abaixar travado, voo 4076. Lima através de Paris e ingressando no Bonfim. Enche. Rumo 05, cleared ILS, CFA, runway 10, report established. Vitor, vai quebrar que faça 360 curto pela esquerda. 360 curto pela esquerda, poste na final zona 7. 360 curto esquerda, Quebec. Alfim 360, Vitor Mike Quebec. Confirme? Alfim 360, Vitor Mike Quebec. Está visual com a aeronave na final da 1-0, um Embraer? Firmo Quebec, porém estão muito próximos, senhor. Eu acho que eu vou fazer o 360 aqui. Ok, então faça outro 360. Não imagina que ia ser tão curto, não. Faça outro 360 curto para evitar o pouso se mostrando com outra aeronave que está interceptando a final. Ciente Quebec, eu estou vazio. Foi curto mesmo. Foi bola 9, 4-1, 2 milhas e meia pro Índia Serra, baixado e travado. Dono, nosso 4-1, continua a aproximação, o ajuste é livre. Informa que há um tráfego, Vitor Mike, há um tráfego à sua esquerda, aproximando da pista 1-7, que não interferirá no seu pouso. 7. Final 1-7, Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Autorizado pouso 1-7, Vitor Mike Quebec. Andrés 144, bom dia, identifique que chega da Mari, desce e mantém a nível 050. O 4076 no solo, os 33 livres direitos, chama o solo no 21, decimal 9. Direita 219, o 4077. Confirma quem chamou a torre? 7741, mantém a ponta de espera. Descendo ao 1-5-0. Bono 754, bom dia, cena de identificação, a chegada Mari, desça e mantenha nível 060. A chegada Mari, nível 062. Web 6741, após a rolagem do Boeing 737 na final, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Avistando o tráfego? Após o tráfego na final, alinhar e manter 1-0, 3741. Mike Quebec no solo 34, autorizado táxi para o Pat 4, confirmando? Presente TAP, então 3144. Juliette Vitor Charlie no pátio. Pátio 5, não é isso? É no pátio 5, dá pra ideia. Sente. Tem plano autorizado para, para Morro de São Paulo, no meu pés, decola nós 7 com curva direita, sai no corredor axé. Frequência de controle em 1208. A torre em 11895. Seu código 0127, Juliette Vitor Charlie. Para táxi decolagem, chame a torre em 11895, Juliette Vitor Charlie. Somente. 4463, o gate 1 para possível operação. 4463, meu gate 1, está autorizado, reporte para táxi. Autorizado, meu táxi, meu gate 1. Para ingresso na Juliette, 4076. Autorizado, seu portão de número 9. Autorizado para o gate número 9, 4076. Solo 941 no solo, os 36 livre direito, chame solo no 21-9. Direita, 21-4, condições de manter a presente velocidade até mais próxima externa? Partida de 1, vai ter que reduzir a 2509. Aí poderá manter as mais próximas. Gente, mantenha 250 até externa, 21-4. 4-4. Bono 754, condições de manter velocidade 2509 até externa? 250 até onde? Mais próximo à externa. Tá bom, coordenado. Gente, graças. Rumba 05, livre pouso. Rumba 05, landing. Clear to land, runway 10, winds 100 degrees, 139. Clear to land, rumba 05. W6741, decolar 237, chame controle no 20-8. 208, vento 741. 40, decolou nosso escudo. Aviation 741 no contato radar, série da EL, suba para o nível 340. Para o 340, Aviation 741. Autorizado da EL, está presente? 741? Autorizado da EL, 741. Autorizado da EL, então, está presente? Aviation 741. Tem de frequência livre. 941 se aproximando da Juliette. São 941 para o portão número 612. 612. Fez 3144, livre de inscrição da para 2000 pés, registro na 012. Limitando inscrições, até 2000 pés, descendo com 12, da 3144. Bono 754, desça para 3000 pés, registro na 012. 3000, com 012, bono 754. TAM 383, boa tarde, será a identificação, chegada Mari, desça e mantenha 4 mil pés, registro na 092. Com 4463. Autorizado, pode ficar na 0283. Vitor Charlie, autorizado de colapso, estão no site vento 090 graus, 139. Estação chegada Mari, desça e mantenha nível 050, reduzindo a velocidade para 2509. 050. Bom dia, Azul 443. Puma 05 on the ground at R1, leaving, correction, turn left, leaving to Ministério. Golona 924, controle Salvador. Está presente, TAP. Azul 4463, aguarde, mantém esperando. Pode esperar. Grupo 4463, autorizado a linha de decola, pistão no 090 graus, 149. Quer decola, 4-0. Yankee Delta Charlie, bom dia. 7741, chame centro em 1251, alterna 1332. 251, terceiro, 25, 25, 25, 25. Trans direto, Vitor Charles. Confirme. Papá, Rondel direto, Vitor Charles, decolando 7000 pés. Corredor Axé, 0127. Gente, mantenha-se em condições de usar, corredor Axé, reposto fora do bar. Será farol, direto, Vitor Charles. Tambrizano 44, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte LS estabilizado, Tambrizano 44. Delta Charlie é o mesmo setor que voou anteriormente? Litoral Norte, ficará 30 minutos o tempo de voo, até quantas milhas aproximadamente afastado? 20, 25 milhas, gente, aguarde cópia.